22, zona 7, boa. Zona 128, a bordo. Tá bem? Controle de Salvador, TAP 22, zona 7. Zona 5, no 620. 160, sem dar. 360, perfil da arma, vou poder levar direto ao arma. Autorizado o arma, direto ao TAP 2210. 0, Pesulu 10, bridge, Pesulu no meio, decola pistola 10, curva direita, saída da EL, transição Motiva, controle 119.8, aciona 5540. Boa tarde, foco de arriscado estabilizado. Fox Charlie, reporte visual com campo, vento calmo, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Pará. Zero. A linha de decolagem preparada? Toda a linha de decolagem está ficando zero, vem para o campo. Voo 4206, autorizado de chegar a mar e desse maquinha 060. Galeão 360, via Pesulu no zero, decola pistão no zero, curva direita, saída da EL, pressão módica, controle 119.8, aciona 5542. Transição Módica, da Euleda Módica, a porta puxa, tá tentando conseguir. 9 autorizado, puxa para o Antártico. Solo 4-2, segue para qual parte? Gente, chame no 209, solo. 3628, vista até 3 mil pés aqui, 0095, redução 2209. Da Juliette. Estamos Zulu, boa tarde, voe Mari para a chegada a Mari, chame ideal de descida, vigilante. Autorizado, está. Só para 4000, ajuste uma 0195. Azul 4206, desse mantém 4 mil pés, vai 095. Tem uma aeronave puxando o setor sul do parque, mantém a sua Juliette, ponto a cara. Só 3628, desça para 2000, inicia redução para 1909, vai seguir 737 da Gol, 62 de milhas à frente. O 1169, taxi via Índia, ponte para 1-0 todos, 895, né, 1-0 no meio. Confins 340 autorizado, entre Zulu 21, decola pista 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, controle 119, decimal 8, aciona 54, escolhendo, aciona 5554, azul 4144. Pensado no 869. Complete final ILS, chame a torre 118-95, gol 869. Charlie após o gol, ingresso da Juliette, prossegue táxi Lima, Mike, na Quebec, chama torre 198-95, cruzamento da pista. Autorizado ILS, repórter estabilizado, para 3622. Azul 4206, desça para 2000, ajuste 1096, reporte localizador. Torre gol 8869, estabilizado Marcha Itaú. Boa noite, meu nome é Repórter Comunicado Alto do Campo. É estimado em 400 visibilidade de biometro. Gente, confirma aí, chuva leve ou moderada? Chuva moderada, por favor. Obrigado, seu telemotromado. Do 4206, controle. O da está confirma. E aí? Qual a posição é dela? Equipamento, você está mantendo a proa. Está mantendo a 40, está curvando à direita agora. Está a 2 milhas à esquerda do eixo da estaca, ok? Agora realmente tem curva aqui, mas estou na 062. De Salvador, cordial, boa tarde, OTAN 3628, passando o externo, baixado e travado. 3628, como é que minha aproximação informa quando visual 7 afirmado em 410, visibilidade a 1 milha da cabeceira, chuva moderada, fique da molhada. Ok, ciente. Boa tarde, azul 4206. Eu quero 4 azul 4 azul 4206. 4206, siga. O localizador, uma linha de segura. Após com o visual 4206, vento variável com 4 nós, chuva moderada sobre o campo, 7 de 410. Nove Alfa Juliette, ponto 612. Está 460 pés, está 3, 622. Livre posto a 3628. 3203, o plano venceu há 6 minutos, ok? Já foi feito isso anteriormente, acho que pela 2 foi liberado, e depois veio uma ocorrência do centro falando que a gente tinha liberado a aeronave vencida, ok? 4-5, tô autorizado, puxa, para o front-tank. Meia-dois-oito, aqui serve alfa, reporta antes da jet. Azul 406? Avistou? Ainda não. Está se avistando, quando avistar tem nível de pouso. Vento variável com 3 nada. Só 400, o 400 já vem. É, quer aproximação para Salvador, tu informa chuva moderada sobre o campo. Informa chuva moderada sobre o campo. Entrevistando 3, assim que a companhia inicial táxi, através do 4, pode sair via Juliette. Obrigado, com 2 estamos no Luz, eu estou para sequenciamento, vamos ver a esquerda na sua 040. Essa proa localizador, Juliette, estamos no Luz. Controle 060 para interceptar o localizador. Está livre descido até 050. Quatro fazendo boa tarde, autorizado chegada a MAN, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste com a 096. Desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1096. Alô, 57, chame 198, por favor. 198, obrigado, bom final de semana. Tô no 63, horas e meia, tá que você via índio, ponte pra dono 02, 895, região 90, no 63145. Controle, boa tarde, vou no 69, decolou, passa 1.500 pés. Uno 169, submantenha 360 na saída da El, vigilante. 360 na da El, gol no 169. Zona 90, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilante. Habita. Tá. 6210, curva à esquerda 5 graus, na prova 065 para interceptar o lote. E desça até 2000, ajuste bem 16, reporte estabilizado. Bem 16, descendo para 2000, na prova 065, interceptar o localizador em comando estabilizado, né? 2100. Reduza para 2509. Sete Tango Zulu. Vai passar o curso do localizador. Seu novo limite agora é magnética 130. Zulu 41, quase 4, horizonte, puxa, portátil. Desvio, no número menor. Ok, 20 milhas na pessoa, faz para a proa de Mótica. Só nível de desvio, agora de fluida na proa de Mótica. Curve à direita na rua 1950 para interceptar o localizador de LED. Confirma? O número 66, autorizado de chegada a mar e desse mantinha 060, vigilante. Após desvio de informação, autorizado voar a bridge. Após autorizado bridge, voa na 169. Autorizado. Bravo ILS, chame a 6210. 6210, complete final ILS, chame a torre, 118.4. 285, obrigado. Pode ser o caso controle? M198. Tá, bom dia. Salvador, boa tarde, tá 3145, cruza 1500, tá, Dayal. 045, sube uma linha 360, saída da Dayal, Vijay. 360, tá 3145. Solicita 340, se possível. Guarde, programa. Oi, Salvador, muito boa tarde. Essa é a 6210, estabilizado e ILS, batalha travada. 6210, torre 118,95. Mático. Essa é a 6210, batalha travada e ILS, estabilizado. 4144. 3145, possibilidade de voar Leda ou da Elda presente? Prisado Leda. Leda, graças. Reportará, Sané 62110. Oi, boa tarde, tá passando Julieta, Angelo. Pode passar no externo, Juliette, tranquilo. Vai apontar. 3 solicita a proa 160 para editar formações por 10 milhas. 3 de Rio, 145, pode voar Leda. Pode vir, Leda, 400. 35491, desça para 2000, ajuste 2016. Ordem localizador livre LS. Desse mantenha 3000, ajuste 1-0, 1-6, reduza para 2 e 2-0 mais. 1000 à esquerda, desço até 4000 pés, ajuste 1-0 no meio, voo no 1-6. 0, agora vetor para sequenciamento, pule à esquerda e vou ir na proa 035 limitado pelo localizador. Avistou a 300 pés, o Chanel 6210. 6210, tem repouso. Tem repouso, 6210. 5491, está fazendo desvio? Você está mantendo 3-5-4-9-1? Passando externo, Juliette Tango de Olon. Juliette Tango de Olon, informe quando visual com o campo, chuva moderada, Vento variável com 4 nós, certo, estimado em 4.10. Vai informar, Tony Golão. Direita na proa 060, forma estabilizada. 060, forma livre descida até 2.3090. Cidade reduzida, Anticale 402. Funcionário anunciou, então mantém. Localizador, 3491, está na frente, dona. Complexo sinal ILS, na sua resistência, 2953. E vou Iduna da presente, desça para 2000, ajuste 90 no meia. Vou no 166. Vale, sua moderação. Reportaremos sempre para começar o trabalho. Zero, MZ para aproximação, vai seguir ao façango da Serra e da Triple, a 7 milhas e meia para frente. Na 3145, faça 180, chame de equipe na frequência 1251, não tem não, 3325. 3325, áudio lento, angulou. Obrigado, no 0. Alô? 0 na mesa. Boa bom. Obrigado, Aliane, você fica no 0. Falou 10, parte 3 ou parte 5? Gente, chama no número de falar, falou, boa. Além de táxi via Alfa, Juliette, Lima, máquina, café, que chama 2895, cruzamento da pista no 7, Juliette, tango do louco. No Recife, 125, 190, 133, 25. Com 491, informe quanto visual, deve estimar em 400 pés de visibilidade. Viu, né? Bem, comandante visual, 3P549. Na 44 de Clausão, chama 1998. 1948, 4144. no LS, eu não vou ir para esse controle Salvador Azul 4144. 0 a 2017. 9-0, chuva moderada sobre o campo, quanto visual, vento varela sobre o campo. Formarei para visual, 3-1-0. Estou com 500 pés, o trip 149, ela. Trip livre, repouso, estamos zero. 149, ela. Nomeamei autorizado sinal ILS XRA, forma agora ajuste 1-0-1-5, reporte localizador. Autorizado, cumprimento, reportará, ajuste 1-0-1-5, forma agora ajuste 1-0-1-5. Forma agora o QNH 1-0-1-5. Estou com 710, 3-1-0. 0 ponto 3-0, pista na zero. 3-0, eu vendo por cima dele? Agora 0,70 graus com 2 nós. Já está 3-1-0. Estabilizado, gol do ouro mesmo. Ok, complexo final ILS, chama a torre no 8, décimo 95, gol no 1-66. 2-9-5, no 1-66, graças. S314, clear my arrival, descendo my tank, flight level 060. Torre Salvador, gol 1-1-66, uma milha de certo. Complete final ILS, torre 118-95. Complete ILS, XRA, chame agora a torre na frequência 1-1-8, decimal 95, gol 1-1-66. 270 graus com 3 nós. Uma olhada, chuva leve. Sente, então autorizado pouso 1-1-66, ou, ah não, corrigindo, foi maravilhoso. Grato. Livre, Camilo, você está na frequência livre, boa. 2-1-0, falou 1-1-6, chame na 2-1-1, com a rádio. avistou com 800 pés, gol número 66. Gol número 66. Gol número 66. Corrigou o número 66? Prossiga. Avistou com 800 pés, o número 66. Ok, paciente. Obrigado. Livre de pouso. Livre de pouso, o número 66, graças. Desvios. Está passando agora 170, chama o centro Recife. Frequência 1260, alterna 1288, azul 4144. 3894, reduz a velocidade 220 nós, vetor sequenciamento, curva esquerda pro 095. Confirmada, próxima 32. Pro 15015, limitado pelo localizador. Segundo no 8095 para o cruzamento na pista no 028, modificando o transponder para 5006. Justo no 095, reporte localizador. 15. O no 166, Alfa Juliette, 108. Desce, mantenha 3 mil pés, as vezes chama 095. O Netuno da 3. Para o localizador, correr à direita para 070. Siga via Alfa, reporte até que seja Juliette. passa livre descida para 2000, autorizado sinal ILS, eu gosto de ver. Fnatic 6314, reduced speed 220 knots, descending my plane 3000 feet, manage 1015. Obrigado pela informação, Gol no Mundo Menino. Ator, 1645. 1645, complete final ILS, chame a torre 118.95. 1895. Ator, Gol 1645 no ILS, estabilizando agora. 1645, reporte quando visual com campo, teste estimado em 510, chuva moderada. 10. Complete final ILS, chame a torre 118.95. Três, prossiga via Juliette, contorne o canteiro central e Índia. Reporte no ponto de separação. Aí eu recebi aqui. With the speed to 170 knots, traffic 7 miles ahead of you, but 320 final. Torre Salvador 3894, duas milhas e meia frente a serra. Ainda não, 645. Nível 360, aguardando cópia. Bom, após sair da boa, vou elétrico. Seria próprio e posso estar deixando o local. Gol 645. 3894, certo estimado em 410, visibilidade a 1 milha da cabeceira. É baixo quando visual. Tem 3894. Afirmo 3894. Passando em GCA. Reporta com visual. Mano, o número do voo Gol 869, não é isso? Gol 869, Brasília 360, autorizado, via Pesulu no 7, decola pista no 0, curva direita, saída Arbó, Elefa, controle 19 decima 8, aciona 5577. Complete LS approach, reduce it to approach speed, and contact the tower on 118.195. 118.195, Paulo, 27M2M. Polo 645, taxi Alfa, Juliette, portão 02. 645, taxi Alfa, Juliette, portão 02. 4, posto autorizado, pista na 0. Sim, posto pista na 0, 3894. Sr. Tower, center 6314. 314, report the runway in sight. Now it's rain. The field. Range 160-3049. Roger, I will report when the inside generic is 314. Air 6314, runway in sight. Air 6314, right, clear to landing. Clear to landing, center 6314. 3894, Alfa Juliette, portão 0, escondido. Alfa, chamando a Juliette. Bono 869, autorizado 06, no ataque. Autorizado a minha manter, pista na terra. Prima, bombo e após bombo direto. Pronto, cópia. Autorizado, 14-0-6-3-5-0, perigo 58, decola da 1-0, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, 1-1-9-8, aciona 5-0-1-0. Confirma nível 350. Ok, sim, chama para o estacionamento. Sir 6314, vai Alfa, Hotshot, Julius. Autocópia, vou chamar 201. Juliette 06. Netuno 03, você com 2? Netuno 62, corrigindo. Tô 394, me escuta. Mantenha antes a Juliette. Tráfego 06, tá iniciando aí no pushback. Mantenha antes a Juliette, aguardando. Seria que é pushback em momento, quanta hora? 6201 no Copa Galeão. Autorizado, Galeão, 360, Water Zulu 10, Recola da 10, curva direita da El Leda Motiva, controle 1198, aciona 5575. É 201 no correto, chama pra puxa pra lá. Pode ingressar, 06. I'm waiting for the call answer. See what gate you're going. Juliet, que 04. Tem informações de estratégia na área, com a autoridade de pessoa que existe, okay? Não tem como ele afirmar com o crânio.